Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Começa aqui mais uma emissão. Fique connosco nos próximos minutos. Vamos saber que projetos tem em mãos uma das mais prestigiadas cientistas portuguesas, Mónica Bettencourt Dias. Nos vários momentos da ciência que temos vindo a divulgar, damos-lhe a conhecer a Casa Literária do Arco do Cego, em Lisboa, criada no século XVIII. Teve vida curta, mas tempo para marcar uma época. Vamos falar-lhe também do geofísico José Pinto Peixoto. Antes, vamos ao Biobanco, ao recém-criado Biobanco, agora mesmo. Foi criado em 2012 para impulsionar a investigação biomédica. O Biobanco faz parte do Centro Académico de Medicina de Lisboa, que inclui a Faculdade de Medicina da Universidade Nova, o Centro Hospitalar Lisboa Norte e o Instituto de Medicina Molecular, onde está situado. Este serviço reúne dezenas de milhares de amostras biológicas. João Eurico Fonseca, médico reumatologista no Hospital de Santa Maria, é o diretor e vai já de seguida explicar-nos o que é o Biobanco. O Biobanco é uma estrutura que comporta dois aspectos distintos e complementares. Um é o depósito em condições perfeitas de conservação de amostras biológicas humanas, por um lado. Por exemplo, que amostras? Sangue, urina, material de cirurgia, tecidos de cirurgia, de biópsias. E, por outro lado, a respectiva informação clínica. Né? Portanto, temos, por um lado, o depósito de material em condições perfeitas de conservação, que vão desde técnicas de frio a outras técnicas de conservação, para que possam ser utilizadas mais tarde para investigação. E, paralelamente a isso, toda a informação clínica relevante dos indivíduos de quem nós temos as amostras. Ou seja, um biobanco não é um simples depósito de amostras biológicas, é o depósito de amostras biológicas com a informação clínica detalhada, no sentido em que há o diagnóstico, o seguimento, a terapêutica que o doente está a fazer ao longo do tempo, permitindo muitas interpretações clínicas por cima das interpretações biológicas que depois possam ser tiradas com base nas amostras. O Biobanco está organizado de forma a garantir o melhor apoio aos investigadores. Para isso, divide-se em coleções. Cada coleção diz respeito a um tipo de situação clínica, por exemplo, doentes com Alzheimer, doentes com Parkinson, doentes com artrite reumatoide, o que for. Portanto, há uma característica clínica que une essa coleção. Essa coleção, como eu disse há pouco, tem material biológico e informação clínica e é da responsabilidade do investigador principal, ou seja, do investigador na área, nessa área. E é ele que organiza todo o princípio de armazenamento, de colheita de dados clínicos e depois o Biobanco encarrega-se de aplicar esses princípios. E, portanto, esse investigador tanto pode ser do nosso campus, do Centro Académico de Medicina de Lisboa, a maior parte deles são, mas de outro campus qualquer, em que nos remeta as amostras e a informação clínica. Há também alguns projetos que são nacionais e, portanto, a proveniência das amostras é de todo o país. Ou seja, as amostras, a informação clínica, é-nos direcionada no contexto de investigação de campo, em que os investigadores estão em vários pontos do país, estão a colher amostras, estão a entrevistar doentes, etc. E depois vem tudo para o Biobanco. Isto é a forma de entrada de material. A forma de saída é baseada em projetos de investigação científica, ou seja, quem tenha um projeto que necessita determinadas amostras biológicas e determinada informação clínica, faz uma submissão ao nosso Biobanco, que tem uma comissão de ética, que é a comissão de ética do nosso campus, e uma comissão científica própria do Biobanco, que avalia a pertinência da pergunta, e se tudo bem do ponto de vista ético, do ponto de vista científico, e se o investigador principal estiver de acordo em participar nesse estudo, arranca-se com a análise dos dados e com a análise do material biológico. O diretor do Biobanco, João Eurico Fonseca, realça a importância deste serviço para o trabalho científico. O Biobanco serve para apoiar a investigação clínica, serve para, por um lado, ajudar os médicos que estão a fazer investigação clínica a terem um local onde podem confiar as suas amostras e confiar a informação clínica. Isto é precioso, é um apoio muito importante para os investigadores clínicos e depois serve para eles próprios poderem facilmente, no momento em que pretendem as suas amostras, pedi-las e pedirem alguns serviços adicionais sobre essa amostra. Por exemplo, se eles quiserem do sangue só estudar o DNA, pode-se extrair o DNA, portanto uma série de processos laboratoriais que levam a que o DNA seja isolado e depois possa ser estudado separado. A mesma coisa para a informação clínica. Em vez da informação clínica sair em bruto, com muitas tabelas, muitas linhas, pode ser pedido só determinado tipo de informação, já um pouco mais processado e simplificado para facilitar o trabalho do investigador clínico. Também serve para investigadores que não estão tão relacionados com a clínica saberem que existe determinado tipo de amostras biológicas de determinadas doenças depositadas no biobanco e quem são os clínicos que estão a acompanhar essa coleção e a controlar essa coleção, permitindo e disponibilizando o contacto desses clínicos para que haja interações e colaborações entre investigadores mais de trabalho laboratorial e investigadores mais de trabalho clínico. Adicionalmente, o biobanco funciona também como uma forma de amplificação do trabalho científico que é produzido nas nossas instituições. O biobanco está associado a uma rede europeia de biobancos, tem visibilidade, tem um website que procura dar a conhecer a quem procura na internet amostras clínicas e informação clínica que este biobanco existe. E ao anunciar que este biobanco existe e que há determinadas coleções de determinadas doenças neste biobanco, ele faz com que os investigadores que tomam conta dessas coleções e que apostam na investigação nessa área tenham mais potencial de entrar em redes de colaboração com outros grupos e, portanto, aumentar a rentabilidade do trabalho científico. É uma pesquisa cujos resultados podem ser partilhados entre cientistas nacionais e estrangeiros. Geralmente o que se promove é o contacto com o investigador principal nacional que está a tratar dessa coleção e estabelecerem colaborações. Nós já temos registro de várias colaborações desse género, que surgiram oportunidades com a Universidade de São Paulo, a Universidade de Helsínquia, com uma Universidade Espanhola, com um centro também no Canadá, em que há interação, no fundo, entre os nossos investigadores e esses outros investigadores, promovendo estudos em comum, em que as amostras, no fundo, vêm do biobanco, muitas vezes casadas, digamos assim, com outras amostras que estão noutros biobancos. O biobanco do Instituto de Medicina Molecular é único no país. João Eurico Fonseca revela que, para chegar, está uma rede de biobancos, mas virtual. Neste momento está-se a tentar criar uma rede nacional de biobancos, é que nós estamos, de forma preliminar, a chamar biobanco.pt, que corresponderá provavelmente a uma estrutura virtual em que o sistema de informação, ou seja, o software, a forma de gerir informaticamente a informação, vai ser comum, baseado num local da internet, num site da internet, onde poderá ser acessível parte dos investigadores que participam nesta rede de biobancos, onde podem depositar com toda a segurança os seus dados, mas o armazenamento, particularmente o armazenamento a frio, será local, ou seja, nos vários locais no país onde existem estes nós desta futura rede, haverá locais para depositar e para introduzir remotamente a informação clínica, que estará num depósito virtual e comum a esta rede de biobancos. Em termos práticos, neste momento, este é o único biobanco generalista que está a funcionar com uma equipa completa, com a autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a autorização da Comissão de Ética e a funcionar efetivamente. Existe, no entanto, uma outra estrutura, a qual nós estamos ligados, que se chama Rede Nacional de Tumores e que corresponde a um grupo de bancos de tumores. Nós também temos tumores, mas o nosso core, o nosso conjunto essencial de amostras não são tumores. Nós temos mais de 60 mil amostras, dos quais alguns são tumores, correspondentes a mais de 6 mil indivíduos diferentes. Mas, na realidade, aquilo que nós temos é muito mais do que tumores. Nós participamos nessa rede nacional de tumores, é uma parte do nosso interesse, mas o nosso interesse é oferecermos capacidade de armazenamento e de armazenamento também de informação clínica a todo tipo de área científica, não só ao cancro, mas às outras áreas. À conversa com o Ciência em Sintonia, João Eurico Fonseca refere agora que doenças estão representadas no biobanco. Além das amostras de tumores, temos amostras de doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e outras doenças do movimento, doenças cardiovasculares, outras doenças neurológicas comuns, como o acidente vascular cerebral, doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, espondilite anquilosante e outras doenças que afetam o nosso aparelho locomotor, chamadas doenças reumáticas. E depois temos mais algumas outras doenças de outras áreas médicas e científicas que nós estamos a desenvolver, portanto, praticamente cobrindo todas as áreas médicas na prática. O material é recolhido durante o acompanhamento clínico dos doentes. A maior parte das amostras são de dadores vivos, portanto, são pessoas que estão a ser seguidas por uma determinada doença e que, no decurso do seguimento dessa doença, ao fazerem análise de sangue, o seu médico propõe que uma parte dessa análise de sangue seja doada ao biobanco. É feita também uma entrevista clínica para acolher uma série de dados que essa coleção vai exigir. Claro que quando são colheitas de sangue é fácil, é quando se colhe o sangue, mas pode ser, por exemplo, quando se faz uma biópsia ou quando se faz uma cirurgia. Okay? Portanto, é maioritariamente o material que é colhido no decurso do dia-a-dia normal de uma doença, digamos assim. Temos, aliás, por causa disso, pela importância da normalidade, temos também uma coleção correspondente a indivíduos que não têm nenhuma destas doenças, são chamados indivíduos de controle. São indivíduos que são entrevistados no decurso de vários momentos que nós chamamos dias abertos do biobanco, em que nos deslocamos para locais onde procuramos encontrar indivíduos essencialmente saudáveis, que estejam disponíveis a fazer uma entrevista médica e a fazer colheita de material biológico, geralmente sangue, que colhemos para o biobanco para a nossa coleção de controlos. Qual é a importância de um controlo? É porque nós, para conhecermos a doença, temos que saber o normal. E, portanto, para quase todos os tipos de situação clínica, nós, para desenvolvermos investigação clínica, precisamos de um grupo de sexo e idade semelhante, a distribuição dos dois géneros semelhante e depois a média etária semelhante e todo o tipo de pequenas situações médicas seja comparável, ou seja, a percentagem de indivíduos que têm tensão alta, que tenham colesterol alto, que tenham glicemia alta, o que for, seja semelhante entre os dois grupos, para que eles sejam o mais comparáveis possíveis e a única coisa que vai diferir é a tal doença que se está a estudar, por exemplo, insuficiência cardíaca ou artrite reumatoide, ou o que for. E como é que são conservadas estas amostras? Em grandes arcas a menos 80, temos também outro material biológico, células, que são conservadas em temperaturas ainda mais baixas, em azoto líquido, e que ficam conservadas durante muitos anos, né, nessas condições. Temos também preservação à temperatura ambiente, porque é possível colocar alguns produtos conservantes que estabilizam a destruição dos tecidos e permite a conservação à temperatura ambiente e depois o estudo posterior, mesmo sem recurso ao frio. E quanto a custos, já vamos saber o que nos diz o diretor do Biobanco. Uma coisa é certa, esta é uma estrutura sem qualquer fim lucrativo. Sobre custos, eu gostava de referir dois aspectos. O primeiro do aspecto dos custos é que este é um serviço que não é cobrado, ou seja, nós disponibilizamos o armazenamento do material e da informação clínica sem qualquer custo. O único custo que está implícito na utilização do biobanco é quando há serviços de valor acrescentado, digamos assim, ou seja, quando nós temos que fazer alguma intervenção laboratorial sobre o produto. No caso, há pouco falei da extração do DNA, nesse caso isso é cobrado a preço de produção, quer dizer, se nós encomendarmos os reagentes, etc, etc, e fizermos nós próprios, pagamos exatamente o mesmo. Portanto, não há valor acrescentado nesse processo, ok? Portanto, uma mensagem que eu quero deixar clara é que não há qualquer tipo de fim lucrativo no biobanco, ok? O biobanco é uma oferta de um serviço, é um apoio para o desenvolvimento da ciência, não é uma estrutura comercial. Não, é público e não tem qualquer tipo de interesse comercial. Depois, a outra questão que me está a colocar é como é que é possível manter a funcionar um biobanco, não tem qualquer interesse comercial. Isso é possível através de uma rigorosa organização e de um financiamento que é essencialmente privado, proveniente de fundações e proveniente de instituições privadas que apostam no desenvolvimento do biobanco, acreditando que esta é uma via de promover a investigação biomédica e o desenvolvimento da ciência médica em Portugal. Além do biobanco, João Eurico Fonseca lidera uma equipa de cientistas num laboratório do Instituto de Medicina Molecular. O que aqui se faz é investigação de translação. O reumatologista explica. Tive a sorte de, logo no início do desenvolvimento do IMM, há cerca de 10 anos, me oferecerem a oportunidade de criar aqui uma unidade de investigação daquilo que nós chamamos de investigação de translação, ou seja, a investigação que se coloca entre seguir o doente no dia-a-dia e obter material biológico e perguntas clínicas que depois são estudadas em laboratório. Nós, em ciência, às vezes falamos um bocadinho de investigação clínica quando só usamos instrumentos clínicos. Investigação básica, quando só utilizamos técnicas de laboratório, recorremos a células e a modelos animais. E a investigação de translação, quando a nossa pergunta está muito focada em questões clínicas, em questões relacionadas com o doente e com a doença, e procuramos obter, a partir do nosso dia-a-dia clínico, as informações necessárias para a investigação, centradas nos doentes em particular e em amostras biológicas que estudamos dos doentes. Às vezes também exploramos algumas questões que eticamente não podem ser exploradas no ser humano, não é? Há determinadas coisas que não se podem fazer no ser humano, mas que a ética de utilização do animal o permite. Como há modelos animais de doença, depois completamos a investigação com esses modelos animais. Nós temos centrado o nosso desenvolvimento em dois pontos principais. Um, na inflamação das articulações, aquilo que se chama artrite, na artrite, e no efeito da artrite sobre o osso, sobre os nossos ossos. Tem sido este o polo de interesse. E em particular, numa doença que é a doença principal dentro destas doenças que inflamam as articulações, que é a artrite reumatoide, e temos estado muito interessados nessa área. E particularmente nos efeitos que a artrite reumatoide vão tendo ao longo do tempo sobre a destruição do osso, da cartilagem, todas as estruturas do nosso corpo. Este tipo de inflamação crónica também faz mal ao nosso corpo em geral. Nós, quando estamos com estados inflamatórios crónicos, também fazemos mal aos vasos, ao coração, ao sistema cardiovascular, e isso também tem sido um aspecto que nós temos seguido com atenção. Este tipo de investigação permite, no fundo, tirar conclusões em que nós procuramos dois ou três aspectos principais. O primeiro é encontrar motivos pelos quais os doentes não têm todos a mesma evolução. Há doentes que evoluem melhor, outros pior. Isto se chama a identificação de fatores de prognóstico, de fatores que nos façam prever o desenvolvimento da doença. Depois procuramos também entender porque é que uns doentes respondem melhor a um medicamento ou outro. São fatores preditivos da resposta ao medicamento. É outra das áreas que nós temos investido. E, por fim, procuramos também identificar novos sinais, particularmente nestas doenças que continuam a não estar bem esclarecidas. As doenças reumáticas, em geral, não têm uma causa muito conhecida. Nós temos algumas hipóteses de como é que estas doenças aparecem. Sabemos como é que elas evoluem, sabemos aquilo que se chama a fisiopatologia, ou seja, os mecanismos pelos quais a doença decorre, mas não sabemos como é que ela é causada, porque é que ela aparece. E é nisso que nós trabalhamos, centramos-nos muito nisso. Porquê? Porque se houver alguns sinais novos, novas pequenas informações, podem aparecer novos alvos terapêuticos, novas oportunidades para ir encontrar novos medicamentos. Quando entramos nessa fase, muitas vezes o que temos que recorrer é a modelos animais. E então, em modelos animais, nós tentamos trabalhar as nossas hipóteses, testando novas formas de tratar a doença. A nossa esperança é que algumas dessas tentativas nos levem a ter a oportunidade de identificar candidatos a novos medicamentos. São moléculas que talvez possam ser testadas como medicamento. Temos agora alguma esperança numa pequena molécula que nós temos testado em modelo animal de artrite, que talvez possa ter aplicabilidade no ser humano também. Temos alguma esperança no futuro de vir a desenvolver essa área. Ao laboratório de João Eurico Fonseca chegam investigadores de todo o país e do estrangeiro. Nós temos um grupo de investigadores baseado, por um lado, em médicos que estão a trabalhar no hospital e que estão em formação e que colaboram também com o nosso trabalho de laboratório, muitas vezes essencialmente do lado clínico, colhendo dados clínicos, e depois temos investigadores que estão mais a trabalhar no laboratório porque não são médicos, que são investigadores com outros passados de conhecimento, ou seja, biólogos, engenheiros, etc., e que estão a trabalhar mais desse lado. E, portanto, no conjunto, nós somos cerca de 20. É um número que vai oscilando, não é? Há um ano que é um pouquinho mais, outro ano que é um pouquinho menos, mas em conjunto somos cerca de 20. A reumatologia é ainda uma área pouco procurada por novos investigadores. Eu penso que as doenças do aparelho locomotor, as doenças reumáticas, não são propriamente, do ponto de vista da antecipação de interesse, uma área de grande atração, muito sinceramente. Acho que as pessoas nos últimos anos perceberam que esta área, que aparentemente não era assim tão excitante como isso, tem um grande hipótese de desenvolvimento. É uma área onde uma série de novos fármacos revolucionaram a terapêutica nos últimos anos, nos últimos 10 anos, mais ou menos. São os chamados fármacos de biotecnologia, que deram uma lufada de ar fresco nesta área e permitiram que os nossos doentes passassem muitíssimo melhor. Mas também a melhor compreensão das doenças que permitiu a utilização destes fármacos e depois ainda melhor compreensão da utilização destes fármacos que nós tivemos que ter ao longo destes 10 anos abriu muito as hipóteses de investigação nesta área. E eu acho que a maneira como as pessoas olham agora para o potencial de interesse de investigar, de trabalhar na área das doenças reumáticas inflamatórias é neste momento muito maior do que há 10 anos. Mas mesmo assim, continua a ser um bocadinho mais atraente estudar as doenças do sistema nervoso central ou as doenças infecciosas, mas isso é como tudo, há sempre algumas áreas que são um bocadinho mais apelativas do que outras, embora eu considere que neste momento é extremamente aliciante encontrar o porquê destas doenças inflamatórias desenvolverem-se de uma forma tão heterogénea, porque é que os doentes são todos tão diferentes, porque é que nós temos tanta dificuldade em, na verdade, tratar eficazmente estas doenças. Eu continuo a defender a visão de que muito dificilmente nós encontraremos a razão de ser da maior parte destas doenças, porque elas têm razões muito diferentes e interpenetram-se umas nas outras, portanto é muito difícil explicar porque é que um doente em particular começou com a doença. As vias pelas quais a doença ocorre são múltiplas, nenhum doente evolui apenas por causa de um determinado acontecimento e, portanto, também acrescento quase sempre que é virtualmente impossível obtermos a cura para estas doenças, porque elas são tão heterogéneas e tão dependentes de uma complexidade tão grande dentro do nosso organismo que quer a origem, quer a cura, é virtualmente impossível de obter. É possível obter quase a certeza do porquê do início da doença e quase a certeza de conseguirmos controlar muito bem alguns doentes, mas de facto o controle absoluto é muito difícil. João Eurico Fonseca é doutorado em reumatologia. Foi em Portugal que sempre estudou e desenvolveu o trabalho de investigação. Em Londres, fez apenas parte do doutoramento. Hoje é médico no Hospital de Santa Maria, organiza o ensino da reumatologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia e diretor do Biobanco. Há plantas que matam o mosquito da dengue. Diara Rocha, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, chegou à conclusão que plantas como o funcho ou o poejo têm propriedades inseticidas que podem vir a ser utilizadas para combater o mosquito que transmite a doença. Segundo a cientista, quando comparadas com os inseticidas normais, estas plantas são muito menos prejudiciais para as pessoas e para o ambiente. Além disso, têm também propriedades medicinais, como é o caso do funcho, utilizado como chá. O funcho e o poejo vivem em Portugal e em Cabo Verde. Diara Rocha acredita que o facto de existirem no meio tropical é uma vantagem, uma vez que o processamento não é muito complexo, ou seja, não existem técnicas muito sofisticadas que obrigam a um grande investimento. O trabalho de Diara Rocha é praticamente inédito em Portugal, segundo um comunicado do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. A autora admite que pela frente está um longo caminho a percorrer até à utilização prática desta descoberta. Todos os anos, o mosquito responsável pela dengue mata mais de 390 milhões de pessoas. Na Ilha da Madeira, 1% da população foi atingida em 2012 com o registro de 2.100 casos de dengue. Uma amostra de sangue pode substituir a biópsia. Quem o diz é um hematologista francês. O investigador acredita que uma amostra de sangue passado por um pequeno filtro de plástico pode, em muitos casos, substituir biópsias na detecção de cancros. Segundo a agência espanhola EFE, o princípio da descoberta baseia-se no facto de as células cancerosas permanecerem à superfície ao passar pelo filtro, podendo ser analisadas com mais facilidade e a um custo mais baixo do que uma biópsia. O investigador também já referiu que a colheita de uma amostra sanguínea é menos invasiva que a realização de uma biópsia. O tubo de plástico que serve de filtro vai custar à volta dos 200 euros. Foi já formada uma estrutura para lançar e comercializar o projeto. Chama-se BioCareCell. Está a ouvir Ciência em Sintonia, a investigação do mundo académico, a comunidade científica, os novos projetos e os novos empreendedores no campo da ciência. Numa palavra, é tudo aquilo que se vai fazendo no campo científico em Portugal. Tudo isto num programa que pretende aproximar os ouvintes dos conceitos científicos. Ciência em Sintonia tem o apoio da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. É uma iniciativa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pergunto agora, sabe quem foi José Pinto Peixoto? É sobre ele que vamos falar nos próximos instantes. José Pinto Peixoto nasceu em 1922 em Miozel, Conselho da Guarda, e notabilizou-se nas ciências geofísicas. Passou em Lisboa grande parte da vida e foi na capital que frequentou o liceu e concluiu duas licenciaturas. A primeira em Ciências Matemáticas, a segunda em Ciências Geofísicas, ambas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No Instituto Geofísico Infante Dom Luís, realizou um estágio que lhe abriu caminho em 1946 para o recém-criado Serviço Meteorológico Nacional. Esta oportunidade de trabalho obrigou a uma mudança da área de interesse de José Pinto Peixoto, que a partir daqui fica rendido à meteorologia. Acabou por dar formação, tendo sido pioneiro na criação da divisão de estudos deste serviço. Acumulou com estas funções o cargo de assistente extraordinário na Faculdade de Ciências, mas é o ano de 1954 que transforma para sempre a vida do cientista. Uma bolsa da Academia de Ciências dá-lhe acesso a uma das maiores instituições científicas do mundo, o MIT. A oportunidade de trabalhar de perto com investigadores de todo o mundo e de integrar a equipa responsável pelos primeiros estudos sistemáticos da circulação global da atmosfera revelaram-se importantíssimas no percurso de vida de José Pinto Peixoto. Permaneceu 2 anos nos Estados Unidos e, mesmo após o regresso a Portugal, manteve sempre relação estreita com o MIT e outros centros de investigação americanos de renome. Passou a estudar com afinco o ciclo da água à escala global e tornou-se o autor dos primeiros mapas de transporte global de água pela circulação atmosférica, um feito possível graças ao trabalho de equipa desenvolvido nos Estados Unidos e ao enorme volume de dados globais gerados em 1958, data em que se celebrou o Ano Geofísico Internacional. As investigações iniciadas no MIT pela equipa de Peixoto acabaram por ir além da atmosfera. Nas décadas de 60 e 70 são desenvolvidos os atuais modelos de circulação global utilizados na previsão meteorológica para os quais foi inegável o contributo deste cientista. Em Portugal, foi ainda vice-reitor da Universidade de Lisboa e assumiu em simultâneo a direção do Instituto Geofísico, fundou o Centro de Geofísica e esteve envolvido na criação de novas instituições de ensino superior, como a Universidade da Beira Interior e a Universidade Nova de Lisboa. Durante 16 anos, foi também presidente da classe de ciências da Academia de Ciências de Lisboa. Mais de 50 artigos de investigação publicados e vários livros de divulgação sobre o clima e ambiente contam com a assinatura de José Pinto Peixoto. O cientista faleceu em 1996, com 74 anos. É investigadora principal no Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras. Mónica Betancourt Dias lidera o Grupo de Regulação do Ciclo Celular. É uma das cientistas com o maior prestígio dentro e fora de Portugal. O laboratório que criou, em 2006, estuda a multiplicação das células. Mónica Betancourt Dias explica o que trata este trabalho. Todos nós começamos com uma única célula que resulta, no fundo, da fertilização do ovo pelo espermatozoide. E, portanto, é essa fertilização que origina uma única célula e que depois se multiplica muitas vezes para dar o nosso corpo, origem ao nosso corpo, que no fundo tem 100 trilhões de células. E nós estamos muito interessados nesse processo da multiplicação de células e também estamos muito interessados no processo do movimento, como é que as células se movimentam. Por exemplo, como é que o espermatozoide se movimenta, que tem uma espécie de uma caudazinha que é importante para o movimento. Mas nós também temos caudas semelhantes, por exemplo, na nossa traqueia, nos pulmões, por aí fora, temos células que no fundo têm muitas dessas caudas que são importantes para empurrar partículas, para que não tenhamos partículas a ir para dentro dos nossos pulmões, para expelir essas partículas e para movimentar também muco dentro do nosso próprio corpo. Por exemplo, há líquidos no cérebro que têm que ser movimentados para determinado lado. Por exemplo, nos nossos ovários é importante que os óvulos vão para uma certa direção para que não haja gravidez ectópicas, para a gravidez ser, portanto, para o embrião se formar no sítio correto. E isso é tudo porque, no fundo, há estas células com várias destas caudas e que, no fundo, ajudam a movimentar o líquido à volta e, portanto, ao movimentar o líquido, movimentam o óvulo, nesse caso, ou movimentam o líquido no nosso cérebro. Obviamente que a nível de impacto ou de associação de doenças àquilo que nós fazemos, a multiplicação das células é muito importante em muitas doenças diversas, como por exemplo no cancro, onde há uma multiplicação descontrolada das células. O movimento das células é muito importante em vários processos, por exemplo, na fertilidade, obviamente, no movimento do espermatozoide, mas também estas caudas que eu estava a dizer e nas outras células que movimentam o muco é muito importante, porque, por exemplo, se tiver este processo alterado nos seus pulmões, há muitas pessoas que têm asma e bronquite e por aí fora, porque não têm o movimento correto e não conseguem expelir as partículas. No cérebro, no desenvolvimento do cérebro, por exemplo, se estas células estiverem alteradas e estas caudas estiverem alteradas, pode-se dar um tipo de doença que se chama hidrocefalia, em que os bebés têm um cérebro muito grande porque o líquido encefalorraquidiano não se movimentava da maneira correta. Portanto, no fundo, estas estruturas estão envolvidas em muitos tipos de doenças. É um trabalho que garante o reconhecimento internacional de Mónica Bettencourt Dias, que tem arrecadado vários prémios pelo mundo fora. Destaque para a bolsa de quase 1,5 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação em 2010. A equipa que lidera tem 14 investigadores. São portugueses e estrangeiros. Chegam de países como a Tunísia, França, Índia ou México. Mónica Bettencourt Dias conta-nos agora como é o dia-a-dia no Laboratório de Regulação Celular. Aquilo que nós fazemos no dia-a-dia tem muito a ver, portanto, há um componente muito importante de discussão de ideias e discussão de resultados. Nós temos reuniões periódicas todas as semanas em que discutimos os resultados que vamos tendo, isso é muito importante. Vamos também a conferências apresentar esses resultados e discutir com pessoas. Temos pessoas que nos visitam para discutir resultados, por isso a discussão é muito importante. Além disso, a maneira como nós obtemos resultados, porque estamos a olhar para processos que se passam dentro de células e as células são entidades muito pequeninas, como imaginam, se nós temos um corpo, mas o corpo é constituído por 100 trilhões, por isso, no fundo, elas são bastante pequeninas e não as vemos se olharmos assim só para o nosso corpo. E a maneira de as ver é, no fundo, utilizar um microscópio para conseguirmos visualizar as células. Portanto, muito do nosso tempo é passado ao microscópio na visualização de células e através do microscópio e também de outras técnicas, perceber o que é que se passa dentro dessas células. E que tipo de células são utilizadas no laboratório? Utilizamos células humanas, isto são células que foram retiradas, por exemplo, de pacientes que fizeram biópsias por aí fora, e portanto temos de utilizar essas células, e é eticamente correto utilizar essas células, mas também utilizamos o que nós chamamos de organismos modelo, ou seja, há experiências que não conseguimos fazer em seres humanos, não é? Aí, portanto, utilizamos organismos nos quais estes processos que nós estudamos suportam da mesma maneira. E quando estudamos nesses organismos, podemos extrapolar para aquilo que se passa em seres humanos. Nomeadamente, a mosquinha da fruta é um exemplo. E a mosquinha da fruta também tem fertilização e também tem um espermatozoide que se move. As células também se dividem, tem muita divisão, multiplicação das células. E, por isso, é muito mais fácil estudar na mosquinha da fruta, nomeadamente porque nós, se tivermos uma alteração em determinados componentes, queremos perceber se essa alteração, por exemplo, é uma alteração que existe num cancro humano e queremos perceber se essa alteração leva a um comportamento anormal das células, é muito fácil estudar essa alteração em 2 semanas, por exemplo, perceber se essa alteração tem alguma repercussão na multiplicação das células, enquanto, obviamente, em seres humanos isto seria impossível. Os resultados da investigação obtêm-se todas as semanas, ainda que a validação dessas conclusões possa demorar vários anos. Só com uma experiência não validamos um resultado. Temos que fazer várias experiências para ter a certeza que esse resultado está correto e muitas vezes não queremos fazer uma experiência só de uma determinada maneira. Queremos fazer experiências mais de uma abordagem para garantir que o resultado que estamos a ter é um resultado fidedigno. Ou seja, se pudermos... É a mesma coisa que, por exemplo, se tiver um criminoso e descobrir... a arma do crime com o DNA do criminoso, pronto, obviamente já é uma evidência bastante forte. Mas se, além disso, tiver alguém que viu o criminoso a matar o suspeito, a pessoa que foi morta, a vítima, tem 2 evidências diferentes, não é? Portanto, é muito mais forte. E nós, é exatamente a mesma coisa, portanto, nós queremos utilizar o máximo número de métodos para validar as nossas observações. E por isso isso demora tempo, sempre. E às vezes há projetos que demoram 4 anos a ter resultados. Lá fora, a ciência portuguesa, a ciência que aqui se faz, é reconhecida. O Instituto Gulbenkian de Ciência é muito bem visto lá fora, tem uma grande projeção, tanto que é fácil recrutar pessoas a nível de chefes de laboratório. Temos vários estrangeiros que vêm para cá porque acham que isto é um bom instituto para trabalhar. Por exemplo, as últimas pessoas a serem recrutadas é um casal, e ele é suíço e ela é do Canadá. E, portanto, e quiseram vir para Portugal e não têm nenhuma relação, nenhuma família em Portugal, por isso quiseram vir para cá porque acharam que a ciência que se fazia aqui era boa. E temos também, a nível dos estudantes de doutoramento, imensos estrangeiros que vêm para cá. Por isso, os últimos estudantes de doutoramento que eu recrutei é um alemão e um indiano. Por isso, vieram para cá porque isto é um bom instituto. Por isso, sem dúvida que tem uma ótima projeção lá fora. Nesta altura, são vários os projetos que se desenvolvem no laboratório de Mónica Bettencourt Dias. Algumas mais relacionadas com cancro, inclusive com colaborações com o Instituto Português de Oncologia, para olhar nas alterações que nós estamos interessados na progressão de tumores. Mas temos também projetos que estão relacionados com fertilidade. Temos projetos que estão relacionados com a evolução, por exemplo, das estruturas com que trabalhamos e perceber como é que diferentes organismos têm diferentes estruturas, que é muito interessante também porque, por exemplo, no cancro vimos grandes alterações nestas estruturas, e perceber como é que diferentes organismos têm diferentes estruturas pode nos ajudar a perceber alterações que vemos também no cancro. Portanto, há coisas que às vezes pensaríamos, porque é que o fermento de padeiro nos poderia ajudar a pensar sobre o cancro, mas há coisas que realmente fazem sentido quando começamos a pensar nelas. Portanto, no laboratório, neste momento, temos vários projetos diferentes que são todos interessantes e relacionados de alguma forma com a doença humana também. Para a investigação é necessário financiamento. O mercado é competitivo, afirma a investigadora. Não é fácil de conseguir bolsas de investigação lá fora. Tem que ser bastante competitivo para ter bolsas de investigação lá fora. Neste momento, ter bolsas de investigação lá fora torna-se ainda mais importante porque está muito difícil de conseguir financiamento em Portugal. E quando há uma bolsa de financiamento, há prazos para mostrar conclusões. Há projetos, quando começamos, já sabemos que são projetos que já tínhamos alguns resultados e, portanto, é mais fácil acabarmos os projetos dentro do tempo definido. Há outros projetos que é mais complicado, sobretudo quando nos dão prazos mais curtos, não é? Tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos, são prazos curtos. Como lhe disse, há projetos que demoram 5 anos a ter resultados e por isso às vezes pode ser um bocadinho apertado e complicado, e às vezes até no prazo de término do projeto a pessoa não conseguiu ter os resultados todos que queria ter e tem que justificar isso. E Não tem que devolver dinheiro, tem que justificar o que é que se passa e como é que está à espera ainda de obter os resultados. É diferente, não é? No fundo, não estamos a falar de ciência, não é engenharia, não é? Não é como construir uma ponte que nós sabemos exatamente como é que vamos construir a ponte. Aqui, muitas vezes é aquilo que estávamos a falar dos resultados, temos que obtê-los de diferentes formas e às vezes é complicado aquilo que nós prevemos como melhor forma de fazer as coisas, às vezes não é. Às vezes a biologia é diferente daquilo que nós previmos e temos resultados muito diferentes, que pode ser extremamente interessante porque está-nos a indicar caminhos novos de investigação e que podem ser muito mais relevantes, mas obviamente que aí no fundo é uma outra estrada, não é? E portanto nós sabíamos uma determinada estrada que podia ser 100 km e agora temos uma outra que às vezes nem sabemos se vai ser 500 km ou se pode ser ainda mais, ou chegar ao fim e ter uma... Exatamente, não ter limites ou ter uma parede fechada em que não chegamos a lado nenhum. Por isso, a investigação é isso. E faz parte do fascínio da investigação nós não sabermos o que é que esperamos, mas tentarmos prever aquilo que esperamos, não é? E tentarmos controlar da melhor forma possível, de forma a evitar que isso aconteça. Mas a biologia surpreende-nos sempre e isso é que é, eu acho que aquilo que é bonito, e a razão porque também há prémios Nobel e por aí fora, porque há pessoas que realmente encontram observações e novas descobertas completamente novas, no fundo, não é? Coisas inesperadas que nos permitem perceber muito melhor como é que nós funcionamos, como é que o nosso corpo é feito e como é que é a doença. Depois da licenciatura em Bioquímica na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Mónica Bettencourt Dias foi para Londres fazer o doutoramento em Biologia Celular. Do Reino Unido, trouxe ainda o pós-doutoramento da Universidade de Cambridge e uma pós-graduação. Voltou a Portugal em 2006 e desenvolveu o laboratório que dirige no Instituto Gulbenkian de Ciência, cuja investigação está de mãos dadas com a medicina, uma vez que grande parte dos projetos desenvolvidos estão relacionados com doença humana. Foram encontradas provas da existência de um lago em Marte. A sonda norte-americana Curiosity descobriu, na superfície do planeta Marte, provas diretas do que foi outrora um lago de água doce. O anúncio foi feito por um grupo de cientistas. Não existe atualmente água no local, mas os testes de perfuração e as análises químicas realizadas às rochas pela sonda robotizada permitem concluir que há cerca de 3,6 mil milhões de anos o lago reuniu as condições necessárias para o desenvolvimento de vida microbiana. As rochas analisadas contêm traços de carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto e enxofre. Os investigadores dizem que estes elementos fornecem as condições ideais para uma vida microscópica elementar. São conclusões de um relatório publicado pela revista Science. Sanjeev Gupta, coautor do texto e professor no Imperial College of London, disse à agência France Presse que, no planeta Terra, todas as formas de vida bacteriana se desenvolveram em condições semelhantes e são vulgarmente encontradas em grutas ou no fundo do oceano, junto de chaminés hidrotermais. Em Espanha, um grupo de cientistas quer recuperar uma espécie extinta por clonagem. Trata-se de uma cabra de montanha, chama-se Bucardo. A última morreu no ano 2000. Os investigadores conseguiram financiamento para voltar a clonar a espécie através de células preservadas em laboratório. As células do animal foram congeladas em nitrogênio líquido, já a pensar numa possível recuperação da espécie. Em 2003, a equipa chegou a gerar uma cria a partir da técnica de clonagem, mas a cria acabou por morrer um minuto após o nascimento. Ainda assim, os especialistas não perderam esperança e querem voltar a testar a viabilidade de se usar as células preservadas da última fêmea de Bucardo para recuperar esta espécie extinta. O primeiro passo é verificar se as células ainda estão vivas depois de 14 anos de congelamento. Caso se confirme, vai tentar-se clonar embriões e, posteriormente, implantá-los no organismo de cabras de outras subespécies. O Bucardo apresentava características físicas e genéticas distintas de outras cabras de montanha que vivem na Península Ibérica. Segundo os investigadores, esta espécie era capaz de sobreviver ao frio extremo e à neve do inverno nos Pirineus. Cientistas de uma universidade do sul da Dinamarca podem ter descoberto um ser vivo imortal. A saber, em laboratório, os investigadores verificaram que existe uma criatura que tem um risco de morte tão baixo que a descrevem como imortal. Trata-se de um pólipo de água doce, tem 10 milímetros, boca, tentáculos e uma espécie de pé. Chama-se Hydra Magni Papilata e aparenta não sofrer com o passar dos anos. O ser vivo fez parte de uma investigação da Universidade do Sul da Dinamarca que estudou a evolução e a mortalidade de 46 espécies diferentes. O estudo, publicado pela revista Nature, conclui que algumas tinham níveis de fertilidade constantes ao longo da vida, enquanto outras se tornavam mais fortes. Alguns animais e seres vivos, vegetais, mantêm-se constantes com o passar dos anos. O caranguejo, a ermita ou o lagarto comum são alguns exemplos. A este pólipo deverá juntar-se a tartaruga do deserto, cuja imortalidade tem vindo a aumentar ao ponto de cada vez ter menos hipóteses de morrer. A investigação aponta várias trajetórias de vida inesperadas para os seres vivos. Um novo método para controle anti-doping já fez disparar o número de casos positivos. A nova fórmula para detectar esteroides anabolizantes permitiu, no espaço de um ano, identificar mais de 260 casos positivos que antes passariam sem castigo. A revelação foi feita por um investigador do Laboratório Antidopagem de Colónia, na Alemanha, Hans Geyer, cientista do Laboratório de Colónia da Agência Mundial Antidopagem, a AMA, diz que este método é mais sensível. Rastreia um metabolito que permanece por longo tempo na urina, que foi investigado pelo laboratório alemão especificamente para o stanozolol, o esteroide encontrado na urina do velocista canadiano Ben Johnson no final dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, e que lhe custou o título olímpico. Por outro lado, um laboratório de Moscovo estudou um novo teste para o oraltorinabol, a substância dopante usada pela antiga Alemanha de Leste. Os investigadores dizem que antes do teste não tinham mais do que um caso positivo de oraltorinabol por ano, o que, no entender dos cientistas, significa que os atletas aprenderam quais os momentos em que deveriam deixar de tomar a substância para não terem nenhum controle positivo. Todos os casos detectados foram comunicados à AMA, bem como às federações internacionais envolvidas. As regras da Agência Mundial Antidopagem permitem conservar amostras recolhidas a atletas para análise posterior e mesmo punir um atleta até 8 anos depois da recolha. Nesta emissão de Ciência em Sintonia, já lhe falámos do trabalho desenvolvido pela cientista Mónica Betancourt Dias, na área da multiplicação de células. Falámos do Biobanco, um serviço do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, e do geofísico e meteorologista José Pinto Peixoto. Quase no final de mais um programa, tempo ainda para lhe falar de cultura, a cultura da Casa Literária do Arco do Cego. Esteve em funcionamento pouco mais de 2 anos, mas registou uma notável atividade editorial. Foi criada em Lisboa em 1799, no reinado de Dona Maria I. O responsável foi Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que na altura era ministro da Marinha e Ultramar. A tipografia do Arco do Cego estava assim inserida numa política colonial que privilegiava o Brasil. Produzia sobretudo livros ligados à ciência, em especial à agricultura. Através dos livros e das gravuras, era possível difundir conhecimentos que contribuíam para a diversificação agrícola. Vista de uma forma utilitária, a história natural era considerada uma mais-valia para o desenvolvimento económico do país. Em 1790, Frei Mariano da Conceição Veloso foi convidado para chefiar o projeto editorial de difusão científica que representava a Casa Literária do Arco do Cego. O botânico brasileiro tornou-se diretor da Casa Literária, um cargo que ocupou com grande dinamismo. Face à fraca produção nacional de textos impressos, Mariano Veloso incentivou a indústria, traduziu, compilou e coordenou a publicação de textos com novidades agronómicas com interesse para as explorações do Brasil. De 1798 até 1806, organizou a publicação de uma obra em 5 tomos, divididos em 10 volumes, com textos recolhidos de autores norte-americanos e europeus e que tinha como título O Fazendeiro do Brasil Cultivador. Enquanto geria a Casa Literária do Arco do Cego, Mariano Veloso rodeou-se de um grupo de jovens intelectuais brasileiros que se encontravam na cidade. Muitos acabaram por fazer traduções ou edições próprias na Casa Literária. Exemplo disso foi Hipólito José Costa, futuro jornalista e editor do Correio Brasiliense, defensor da independência do Brasil. Entre as colaborações portuguesas, encontrava-se o poeta Bocage, que trabalhava como tradutor e revisor. As publicações do Arte do Cego eram promovidas através da edição de catálogos que divulgavam as obras já publicadas e as que se encontravam em execução. Os livros impressos eram vendidos em casa própria, localizada no Rossio, sendo muitos desses livros enviados para o Brasil e alguns distribuídos pela província. Enquanto esteve em funcionamento, a Casa Literária do Arte do Cego publicou 83 títulos, 36 de autores portugueses, 41 referentes a traduções e 6 em latim. Em 1801, a Casa Literária acabou por fechar as portas e todo o espólio acabou por ser incorporado na imprensa régia. Mariano Veloso ainda foi nomeado membro da Junta Administrativa, Económica e Literária da Imprensa Régia, mas com a fuga da corte para o Brasil, em 1807, acabou por regressar ao Rio de Janeiro. Ficamos por aqui nesta emissão de Ciência em Sintonia, uma produção PGM, projetos de rádio e televisão para a Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ciência em Sintonia tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional.